ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre de hoje vai tratar da educação na cidade do Rio de Janeiro, tendo como ponto de partida o último relatório do programa de visitas às escolas municipais, foi feito pelo Tribunal de Contas aqui do município e recentemente divulgado, apontando uma sensível piora na conservação e manutenção das escolas públicas aqui da cidade. E para tratar dessa questão conosco aqui estão Marcos Vinícius Silva, inspetor da Terceira Inspetoria Geral da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do município, responsável pela fiscalização dos assuntos de educação no tribunal, o Adriano Zalzão, que é professor de História e coordenador geral da Associação de Servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos, a Suzana de Sá Gutierrez, coordenadora da Capital do Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação, o CEP, e a Andréia Fetzner, que é professora do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Didática da Faculdade de Educação da Unirio. Eu quero começar a conversa confessando a vocês a minha total ignorância com relação a essa questão, a não ser como cidadão que anda pelas ruas e vê o estado das escolas, lamentável estado das nossas escolas. Mas quando eu vi rapidamente uma notícia sobre essa inspeção feita pelo Tribunal de Contas do município, um dado me chamou a atenção, é que nós temos mais de 1000 escolas, né, na cidade, é quase o mesmo número de favelas que nós temos na cidade, e um quinto, pelo menos, dessas escolas sequer tem extintor de incêndio, o que é um equipamento mínimo de segurança. Eu gostaria de começar essa conversa com o Marcos Vinícius, que afinal é lá do Tribunal de Contas do município e responsável por esse levantamento. Bom dia, Marcos. Bom dia. Em primeiro lugar, em nome do presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Thiago Montebello, eu queria agradecer pelo convite para participar. Eu queria só deixar um ponto bem claro aqui, que esse trabalho em que a gente está discutindo aqui é um trabalho do Tribunal de Contas em relação às escolas do segundo segmento, ou seja, escolas que têm turma no sexto ou nono ano. Então, nós estamos falando aí, em média, de 400 e poucas escolas. Ah, não é o universo geral. Não é o universo geral. Certo. Tá? Então, esse trabalho do tribunal é um trabalho que foi baseado num planejamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e em que a gente fez um plano amostral para fazer uma visita dessas escolas. Então, esse número que você está levantando é relacionado, e sempre desse relatório, às turmas do sexto ou nono ano. Certo. Tá? Então, esse número que eu citei, de essa porcentagem de um quinto das escolas, se refere a essas 400 e poucas? Se refere a essas, então, 400 e poucas escolas. Quer dizer, de toda maneira, um quinto dessas escolas pesquisadas não tem nem como apagar uma vela que caia da mesa e taque fogo nos papéis. Infelizmente, não. Impressionante, né? Infelizmente, não. Bom, e o CEP, o que que diz isso aí? Vamos ouvir, então, a Suzana Gutierrez, que é coordenadora da Capital, aqui do Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. O sindicato já vem há algum tempo fazendo uma denúncia das precárias condições que alguns prédios de unidades escolares enfrentam. No ano passado, nós tivemos um caso gravíssimo, que foi da Escola Municipal Frei Gaspar, que foi uma escola que, inclusive, a própria comunidade escolar, né, ela foi liberada para o funcionamento, e a própria comunidade escolar acionou bombeiros, enfim, o que elas julgavam naquele momento que era necessário. Pasmem vocês, uma parte da escola estava sendo, a estrutura, né, estava sendo contida por alguns andaimes, que foi a solução que o governo encontrou para manter a escola funcionando. Então, assim, nós temos uma série de problemas em relação ao orçamento, né, ao financiamento da educação, e uma grande dúvida, inclusive, porque está dentro da nossa pauta de reivindicações, né? Um planejamento de construção de unidades escolares e de manutenção. Isso é uma cobrança que o sindicato faz à prefeitura. Nós somos uma prefeitura, né, que sediará as Olimpíadas de 2016, e também quase 60% das escolas não tem quadra. E as que têm quadra não são quadras cobertas, né? Então tem uma série de problemas na rede, não tem acessibilidade, enfim, muitas escolas com precariedade, assim. Nós já acompanhamos casos de escolas que, por problema de manutenção elétrica, já tiveram que encerrar suas aulas durante um período, porque se a criança encostasse na parede, tomava choque, né? E, infelizmente, o governo não divulga esse resultado. Então, muito importante aí o trabalho do Tribunal de Contas, e apesar de ser só do segundo segmento, acho que se, Luiz, nós fôssemos para o primeiro, o número possivelmente iria aumentar. Nós vamos tratar de várias questões aqui. O Marcos Vinícius já está pedindo mais uma vez a palavra, mas eu queria passar aqui. Não, é só em relação ao que ela falou da Escola Municipal Frei Gaspar. Ah, sim. O tribunal esteve lá, fez a visita, inclusive a Márcia, que está aqui, nossa companheira, o tribunal esteve lá. Nós pedimos, verificamos a situação, e para efeito de segurança, o tribunal exigiu um laudo específico de engenharia para saber sobre a segurança da escola. Esse laudo nós recebemos, que atestou que a escola tinha segurança para funcionar. Então, isso denota a preocupação que o tribunal tem nessas situações que acontecem. É só fazer esse comentário excedente. Tá certo. Uma questão que sempre me chama a atenção quando a gente trata de equipamentos públicos é que são essas ações das unidades de polícia pacificadora nas favelas, e nas favelas principalmente as que eram dominadas pelo tráfico. E eu tive a oportunidade de ver não só teleférico, como elevados e como elevadores que se instalam, e como todos os serviços e todos os aparelhamentos do Estado que existem à disposição quando existe a vontade política. Ou seja, o Alemão era uma área que foi conflagrada e ficou abandonada durante décadas. Quando o Estado resolveu virar de frente, foi lá, enfrentou e fez arruamento, ajardinamento, botou iluminação pública, tudo isso. Por que é que as escolas não merecem esse tipo de atenção? Por que é que não se faz da educação, ou não se põe em prática esse discurso que a gente ouve a cada vez que tem eleição, de que a educação, é preciso investir em educação, a educação é importante, tudo isso? Andréia, você que é ligada à pós-graduação no Departamento de Didática na Faculdade de Educação da Unirio, queria que você fizesse uma observação inaugural sobre isso aí. Na universidade eu acompanho as escolas, né, tanto do município do Rio de Janeiro, por meio de um programa, que é um programa de iniciação à docência, o PIBID, que possibilita aos nossos estudantes participarem de escolas públicas junto com professores durante toda a sua formação nos cursos de licenciatura, teatro, ciências, letras, pedagogia, enfim. São 76 bolsistas que nós temos nessas escolas. E também acompanho, numa perspectiva do Estado do Rio de Janeiro, faço uma pesquisa que envolve a discussão curricular. E o que a gente percebe entrando nas escolas é que você tem a necessidade hoje de uma discussão mais profunda sobre qual é a função da escola. E você vai falando do Estado, que quando ele tem interesse, ele investe, né? Investe em uma reorganização da vida social, né? Com pesado. Quer dizer, existe possibilidade para isso. Quando você entra nas escolas, eu estava comentando antes com o Vinícius, né? A primeira coisa como pesquisador, você não está sempre dentro da escola, você entra lá de vez em quando. O que nos chama atenção nas escolas aí no contexto do município do Rio de Janeiro é a acústica, né? O barulho das salas de aula, quer dizer, um ambiente que as escolas nem sempre foram construídas para serem escolas. Elas são ambientes adaptados para uma escola. E aí você tem a falta de espaço físico para recreação, você tem uma perspectiva curricular também complicada, porque não há uma leitura do quanto as artes, do quanto a educação física, do quanto outras disciplinas, né, do currículo escolar podem contribuir para a formação de uma cidadania mais ativa, para a formação de uma comunidade, de uma sociedade, né, que se coloque de forma diferente frente à vida, frente aos direitos humanos, frente às questões sociais que nós estamos vendo discutidas, né, com uma intensidade significativa nesse momento das manifestações. Então, eu diria que nós temos problemas físicos, né, estruturais, como o relatório aponta, mas nós temos também a necessidade de uma revolução cultural, no sentido de que as nossas escolas fossem, o sistema público educacional, ele fosse valorizado por todos, né, fosse procurado por todos da cidade. Não fosse um sistema visto como um sistema para a população mais pobre da cidade, não fosse esses os dados que a gente encontrasse nesse sistema. Isso existe, né, existe em diferentes países, quer dizer, a procura da. Existe países onde o que você visita de prédios escolares são os mais bonitos da cidade, são os melhores estruturados, né? E são aqueles os que são procurados por todas as famílias, e não só pelas famílias que têm a necessidade financeira de não pagar uma escola privada, né? Mas para você chegar a isso, eu vejo que nós temos que é uma coisa que se faz junto, uma mudança social, né, de conscientização da população, de forma geral, do seu direito a uma educação pública de qualidade, e também, ao mesmo tempo, uma mudança na perspectiva capaz de pressionar o governo para que o dinheiro da educação seja um dinheiro investido na educação pública, né? Quer dizer, que haja uma prioridade, quer dizer, que haja um afastamento dos projetos de organizações não governamentais que entram na escola e que desenvolvem seus projetos próprios e não um projeto de educação que seja da cidade, né? Que é outra complicação incentivada pelo meio da política de testes e de exames, que é um outro problema. Começa muita gente a entrar na escola e os problemas não são resolvidos por quem tem que resolver. E cada um com o seu projeto individual, né? Cada um com a sua visão de educação particular e que ganha dinheiro público de dois lados, né? Ganha pela renúncia fiscal e ganha pelo projeto contratado. Então, também é uma outra confusão muito grande, né? Adriano, eu queria que você falasse um pouco. Adriano Zão, ele é professor de História e coordenador-geral da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Como é que você se situa nesse contexto? Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Um prazer participar desse debate. Bom dia a todos os presentes. Me parece que o que o Tribunal de Contas do município apresenta em números é o que a população, é o que os profissionais de educação, que os estudantes do nosso país inteiro vivenciam no dia a dia e que, de certa maneira, não saíram das ruas desde junho. Há manifestações, evidentemente, de longa data reivindicando mais recursos para a educação pública em nível nacional. Isso se materializa na exigência de 10% do PIB para a educação pública imediatamente. É importante frisar por que para a educação pública. De certa maneira, o governo, tanto federal, estadual quanto municipal, eles têm destinado significativamente cada vez mais recursos públicos para financiar empresas privadas. De duas maneiras, ou isentando impostos, ou diretamente comprando vagas nessas escolas, e muitas delas de caráter muito duvidoso. Então, o que o Tribunal de Contas está apresentando, uma parcela desses números, na verdade é o que tem gerado uma grave insatisfação em todo o país, de norte a sul. E tem uma particularidade aqui no Rio de Janeiro, porque é um afinte, é um escárnio ver a quantidade de recursos que o governo tem destinado para obras da Copa, para Olimpíadas, para remoção de comunidades, a quantidade de dinheiro que está sendo investido para a especulação imobiliária, e isso se combina também com uma violência crescente das forças policiais, isso passa também pelas UPPs. A área da Tijuca, por exemplo, está valorizadíssima. Tem pessoas que estão tendo que ser removidas, estão se deslocando da área da Tijuca por conta de valorização de imóveis. Então, tem uma série de impactos, esses mega eventos produzidos pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, sobre a população local, e isso tem que se materializado de maneira dramática na ausência de recursos para a saúde e educação pública. Ontem, o IPEA divulgou uma pesquisa apontando o que a população brasileira, tanto a jovem quanto a população já em idade adulta, consideravam como mais importante para a qualidade de vida. 85% das pessoas apontaram que educação pública de qualidade. A segunda questão, saúde pública. O terceiro era alimentação de qualidade. Então, veja, os três pontos essenciais que estão, de certa maneira, mobilizando e movimentando a juventude nesse país. E, por outro lado, o governo tem feito uma opção categórica categórica de desviar recursos públicos para alimentar o sistema financeiro, para enriquecer grandes empreiteiras. Aqui no estado do Rio, a Delta, associada com o governador Sérgio Cabral, acho que é um exemplo mais categórico desse processo. Sim, E agora, o governo ontem anunciou um novo corte de contingenciamento de 10 bilhões, já governo federal. Exatamente. Isso vai ter impacto objetivo sobre contratação de servidores públicos e sobre manutenção de toda essa estrutura que deveria estar atendendo para a população. Eu acho importante as questões que você traz e quero destacar que muitas vezes, quando você fala educação pública de qualidade, a gente tende a associar aquilo que o governo tenta promover por meio do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E não é isso, né? Quer dizer, a Prefeitura do Rio é uma das que mais intensifica a política de testes e exames de larga escala que eu conheço no Brasil, né? Porque ela, além de participar do Prova Brasil, Provinha Brasil, ela promove os próprios testes, né? E, inclusive, promove avaliação externa, que a cada 2 meses as provas são enviadas pela Secretaria Municipal de Educação para as escolas para serem aplicadas. Tudo isso dentro de uma lógica que é melhorar o IDEB das escolas e que, portanto, com isso você melhoraria a educação pública de qualidade. E isso é um engano, né? Nós temos um dossiê recente produzido pela Unicamp com pesquisas de vários pesquisadores da área de avaliação no nosso país e que apontam como essas políticas vão encaminhando para onde já se chegou em outros países onde ela foi aplicada, que é uma desvalorização da educação pública, que é uma redução da escola a aprender determinados conteúdos que não dizem nada para as crianças e para os adolescentes que estão na escola. Quer dizer, no Brasil, quer dizer, na terra de Paulo Freire, na terra, a nossa formação pedagógica é consistente, é espelho internacional no campo das pesquisas em educação, você não reconhecer que a escola ela tem um sentido, né? Ela tem uma qualidade social que é de ajudar as pessoas a perceberem a sua realidade de forma diferente, né, do que percebem sem a escola e ampliar a sua compreensão da realidade. É um princípio básico que está lá nos primeiros livros, né, do Paulo Freire. E você tem todo um encaminhamento da educação de qualidade representado de um jeito diferente, certo, que é a questão dos índices do se aprendeu bem português e matemática, que é muito pouco. Né? Português e matemática são instrumentos para você entender melhor a realidade e não são um fim em si mesmo. Como a gente eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, que eu acho importante, é a realização de provas, testes, avaliações em diversos níveis, e aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares também, mas principalmente nós estamos tratando aqui do Rio de Janeiro, além de você criar um sistema que me parece um pouco viciado, você habilita a prefeitura, o município, a receber verbas federais se ele atingir um determinado nível ou se ele realizar uma prova ou se ele universalizar determinado tipo de acesso. E isso cria uma distorção de origem, porque você tem um sistema ruim e esse sistema ruim é avaliado permanentemente como um sistema razoável para você chegar lá. Suzana? Não, são algumas observações acerca do que a Andréia pontuou. Primeiro que eu acho que é esse o problema, né? A gente sempre tem uma bandeira de fazer a discussão que escola não é uma fábrica, né? Aluno não é uma mercadoria. Então é muito complicado fazer esse sistema de ranking, de índices, de números. Como educação não é despesa, né? É investimento. Inclusive, constantemente, nas audiências que nós temos com a Secretaria Municipal de Educação, sempre são apresentados muitos números das escolas, das notas do IDEB, e nós sempre falamos que nós também temos uma série de números para apresentar. O número da falta de profissionais, o número da falta do tempo de um terço para planejamento, o número excessivo de alunos dentro da sala de aula, o número baixo do salário de muitos funcionários. Mas, enfim, eu queria pontuar alguns elementos. O primeiro é que, recentemente, houve uma grande divulgação na imprensa sobre os cadernos pedagógicos da prefeitura por conta de uma quantidade exagerada de erros, né? E são esses cadernos que preparam os alunos para a prova. Porque hoje em dia a lógica da prefeitura é de um treinamento para o provão. Então você não se preocupa mais com a discussão de garantir para o aluno o conhecimento da arte universal, da história universal, enfim, como o André pontuou bem. A segunda coisa que eu queria pontuar é uma discussão que nós fazemos na rede sobre uma aprovação automática disfarçada. Porque veja bem, para poder manter esse ranqueamento nacional, o índice de repetência não pode existir, né? Então, muitos alunos que têm o conceito I, que não, né, podem ir para uma série sequente, também não ficam retidos naquela turma. São colocados em turmas de projeto, né? E aí são vários projetos que existem na rede, que vem o terceiro elemento, que tem a ver com a discussão do financiamento. Uma parte dos alunos que estão nesse projeto, na verdade todos os projetos, eles têm alguma metodologia de algum instituto ou fundação privada, né? E segundo a alegação da própria Secretaria Municipal de Educação, ficam sob tutela desse tipo de metodologia, porque essa seria a metodologia adequada para que esses alunos aprendam, que a gente sabe que é uma falácia. Até porque se aprendessem, a tendência era do projeto ir diminuindo, né? Se você resolve o problema da defasagem de idade séria, e não é isso que acontece, pelo contrário. Nós temos hoje em dia, a cada ano, um aumento do número de turmas de projeto na rede em relação à diminuição das chamadas séries regulares. Então, acho que esses são pontos importantes. E só para terminar mesmo, que eu queria, acho que é importante o Vinícius estar aqui, nós temos uma discussão que a gente leva sempre para a prefeitura, que a prefeitura não consegue esclarecer para o sindicato. E a gente sempre fala que essa questão do financiamento na prefeitura do Rio é um grande caixa preta, né? Durante alguns anos não declarava, né? Ficou com o nome registrado lá no CAUC, enfim. Nos últimos 2 anos, a prefeitura tem aplicado os 25% das verbas em educação, que não aplicava antigamente. Daí, nos últimos 2 anos também, o Fundeb não está mais agregado a esse valor dos 25%, né, que a prefeitura agregava. E você também tem um crescimento da receita corrente líquida da prefeitura. Então, a pergunta que fica é a seguinte: aonde está o dinheiro da educação? Porque se antes você não aplicava os 25%, agora você aplica. Se antes o Fundeb estava no bolo dos 25%, agora não está. E se houve um aumento, né, da receita corrente líquida da prefeitura, aonde está o dinheiro da educação? Essa é uma pergunta. Sim, você ia falar, Adriano. Eu queria falar antes do Adriano aqui, fazendo o adendo o que o Adriano falou sobre as manifestações, sobre a questão das pessoas exigirem mais fiscalização, mais aplicação dos recursos. Isso é uma demanda que o tribunal tem feito nessa visita às escolas. O tribunal tem incentivado e faz palestras em cada visita que realiza às escolas, incentivando os alunos a exatamente o controle social. Incentivando os alunos e levam envelopes para casa com os pais, com uma carta do tribunal, indicando o endereço do tribunal na internet, para que eles possam visualizar como é que está a escola dos seus filhos. Exatamente isso, para que o aluno de hoje seja o fiscal do amanhã. Então, certo. Isso é uma coisa que o tribunal vem incentivando demais. E eu acho que nós estamos tendo um resultado positivo nisso, porque a ouvidoria do tribunal, a partir desse trabalho, cresceu bastante. A demanda que nós temos de denúncias, de solicitações, cresceu bastante. Eu acho que isso é importante, porque é uma formação para o cidadão futuro. Eu só queria complementar isso do Adriano. Tá? O que eu queria agregar ao que a Suzana falou e aos números que estão apresentados pelo Tribunal de Contas do município é que a estrutura toda da educação no Rio de Janeiro ela está voltada não para aquilo que nós consideramos essencial, que é formar o ser humano em sua plenitude, com os mais diferentes capacidades culturais, para que ele possa ter uma leitura, transformar a realidade que ele vive. Esse tem que ser um objetivo, se é que a educação tem que ter uma finalidade. A prefeitura do Rio de Janeiro, na verdade, ela busca como finalidade para a educação atingir metas com critérios absurdos. Porque qual o grau de aferição de uma escola numa comunidade onde os alunos não dormem porque tem tiroteio da polícia a noite inteira, para numa outra região um pouco mais com aparato do Estado, com acesso à cultura? É óbvio que esses índices vão ser diferentes. Essa avaliação, a educação toda está voltada para uma quantidade de provas quase que exponenciais. É uma quantidade de verbas destinadas para a realização dessas provas, que passam desde o governo federal ao governo municipal, que não estão sendo utilizadas, na verdade, para aprimorar a educação nesses critérios que são fundamentais. E sobre essa questão da ouvidoria e do Tribunal de Contas do município disponibilizar esse tipo de ferramenta, digamos assim. Na verdade, é uma plataforma, né, que você põe ali pela internet, as pessoas, os pais podem ver a situação física das escolas, tudo isso. E isso tem a ver também com esse momento que nós vivemos, em que as mídias sociais, as redes sociais, tudo isso vem desempenhando um papel cada vez mais primordial na construção da cidadania. Por enquanto, a gente ainda tem uma cidadania muito confundida com o consumo. Quem tem cartão de crédito é cidadão, quem não tem não é, né? Então, quem tem conta em banco é cidadão, quem não tem, quem não pode provar, por exemplo, que mora em tal lugar, não tem uma comprovante de residência porque não tem a luz no seu nome, não tem conta de luz, não é cidadão, é esse tipo de coisa. Como é que o Tribunal de Contas vem lidando com essa questão mais abrangente, mais profunda e conceitual mesmo dessa história? Olha, esse trabalho que o Tribunal realiza, eu acho que foi um trabalho pioneiro no Brasil, porque eu acho que pela primeira vez um órgão fiscalizador visita o fiscalizado e ele ouve todos os agentes que participam da unidade escolar. Então o tribunal ele faz uma entrevista com os professores das unidades escolares visitadas para saber as condições de trabalho desse professor, o que ele pensa da unidade escolar em que ele está trabalhando. Nós entrevistamos as manipuladoras de alimentos para saber como é que está a qualidade do alimento que é recebido na escola, quais são os problemas. Entrevistamos a diretora, fazemos a entrevista com os alunos para que o aluno indique para o tribunal o que ele pensa da escola, o que ele entende que a escola tem que melhorar, o que está faltando na escola dele. Esses alunos com quem você conversa, com quem o tribunal conversa, são alunos já adolescentes, né? São alunos que do sexto ao nono ano. Sim, isso. Uma que média é uma média de... De que idade? 13 a... 9 a 15 anos. A 9 a 15, né? Varia. Isso, quer dizer, na verdade, não seria 9 a 15, não seria tão ampla essa faixa, é porque tem muita... varia muito por causa da repetência, por causa dessas coisas, não? Porque já aos 15 anos já estaria entrando no segundo... Sim, você tem, mas o que é importante é que esse trabalho ele tem um respaldo técnico-científico. Então, o tribunal, as pessoas que visitam, os técnicos que visitam as escolas, eles são obrigados, por um plano amostral, a sortear determinados alunos de cada série. Então, a gente vai ouvir um percentual de alunos do sexto ano, um percentual de alunos do sétimo ano, um percentual de alunos do oitavo ano, um percentual de alunos do nono ano. E aleatório, né? Aleatórios, eles são sorteados, eles não são escolhidos pela professora nem pela diretora da escola. E ali, eles passam um diagnóstico do que ele pensa da escola. Então, ele indica ali se tem carência de professor, se ele não está tendo aula de alguma determinada disciplina, se a escola dele ele acha que está quebrada, se é falta merenda. Nós temos dados, inclusive, do tipo de gênero alimentício que esse aluno rejeita na merenda. Então, com esses dados, a gente consegue, junto com a secretaria, modificar até o cardápio da merenda escolar do ano seguinte. Mas o que os alunos mais reclamam? O que é mais comum? Na questão se isso de aí que... fosse o PROCON, né? na questão da infraestrutura, é a questão da melhora realmente da unidade escolar. Muito pouco a gente tem assinalado como carência de professor pelo próprio aluno, e depois a gente vai checando exatamente esses dados que ele pega com os dados que a própria escola tem. Mas a questão da infraestrutura hoje ainda incomoda os alunos. É a infra e a estrutura mesmo. A infra, né? E a estrutura. E a estrutura mesmo. Isso me remete ao que a Andrea falou sobre as escolas serem adaptadas, os prédios serem adaptados para escolas, então a questão da acústica. E nós temos escolas que foram construídas exatamente para serem escolas, mas foram construídas na primeira metade do século passado, quando você não tinha... Eu diria até do Império. Pois é, você não tinha conceitos. Então, se você for ao Pedro II, você vai encontrar o Pedro II, o Maitá, o Pedro II. Aliás, se você for no Instituto, né, onde você trabalha, né, Adriano? Sim, século XIX. Pois é, então não é nem a questão, você nem falava em acústica, nem se imaginava. Pedagogia era um negócio que não se... Né? O próprio conceito de... O conceito de infância é verdade. Então, como é que a gente convive com isso? Eu acho que existem tantas demandas reprimidas nisso aí, como também na sociedade como um todo, que fica difícil, em cima de uma análise feita em 400 e poucas escolas, você traçar um diagnóstico e traçar um tratamento para isso aí. Qual seria o tratamento para isso aí? Vocês que são da área que podem responder Eu acho que um dos piores tratamentos acústicos é do próprio CIEP. O CIEP hoje tem um planejamento muito bom, mas o tratamento acústico, eu acho que quem trabalha em CIEP sabe bem disso. E é difícil você fazer uma intervenção. Eu só trabalhei em CIEP a minha vida inteira. E é difícil você fazer uma intervenção porque ele é tombado. E então... o CIEP é da década de 80 para cá, né? Mas ele é tombado, ele é tombado. Então você não pode fazer modificações estruturais no próprio CIEP. O CIEP acho que tem um problema grave de acústica e ele não só compromete o projeto pedagógico, como ele compromete o próprio profissional que dá aula. Porque o professor tem que se esgoelar, precisa, né? Tirando o INES, que a gente dá aula em Libras, Língua Brasileira de Sinais, os professores têm como uma das principais ferramentas de trabalho a comunicação com os alunos por meio da voz. E o CIEP, na verdade, provoca exatamente uma doença das cordas vocais que muitas das vezes inviabiliza a presença do professor em sala de aula. E isso traz mais gastos, mais comprometimento para a própria educação. Há um outro aspecto que eu acho que é fundamental que a comunidade precisa discutir, é o número de alunos em salas de aula no município. Eu acho que boa parte dos problemas de educação no Rio de Janeiro passa pelo elevado número de alunos. Quando os estudantes apontam um problema estrutural ou a falta de estrutura, em boa parte eu acho que essa relação dá quase incapacidade de você transitar numa sala de aula, dado o número elevado de alunos por sala de aula. E isso, evidentemente, tem complicações concretas do ponto de vista de você identificar, do professor poder identificar e poder se dedicar àquele, a um grupo menor de estudantes para que possa identificar os problemas relacionados ali e desenvolver outras estratégias pedagógicas, que não podem ser essas impostas para você obter resultado numa prova que vai ser realizada lá no final, com essa finalidade que a prefeitura quer da educação, que é fazer alunos fazedores de provas para elevar índice. É engraçado, a prefeitura, quanto mais ela busca números de índices, menos ela aplica recursos na área da educação. Para citar as recentes manifestações, o prefeito Eduardo Paes, agora, quando anunciou a redução da tarifa em 20 centavos, ele não disse que ia tirar esses recursos dos lucros fabulosos que as empresas de ônibus têm. Ele disse, a prefeitura vai arcar com mais ou menos em torno de 200 milhões ao ano e nós vamos ter que fazer cortes em outros setores. Quais são esses outros setores? Aí você vai buscar onde vão ser feitos. Aí é de contingenciamento. Aí é reforma de escola, contratação de pessoal, é a qualidade da merenda, ou seja, tudo isso termina sendo afetado por uma lógica política que tem sido aplicada na nossa perspectiva. Que é favorecer determinados segmentos da sociedade em detrimento da necessidade da população por saúde e educação pública. Suzana, nós vimos pelo trabalho do Tribunal de Contas que uma das queixas principais dos alunos são referentes a infra e estrutura dos prédios escolares. E você que é do sindicato dos trabalhadores em escolas, né, dos funcionários, quais seriam as reivindicações principais dos professores, principalmente? Essa também é uma queixa dos profissionais das escolas, né? As cozinhas, por exemplo, da escola, hoje em dia, praticamente 50% das merendeiras escolares se encontram readaptadas ou de licença médica. As cozinhas, um calor absurdo, uma falta de estrutura para você trabalhar, um quantitativo muito pequeno de funcionários. Tem esse problema que o Adriano aponta, que ele é gravíssimo. Veja bem, é importante que os ouvintes notem que as turmas de creche, já nas turmas de creche, o limite é de 25 alunos. Nós falamos de 25 bebês dentro de uma turma de creche, com um detalhe, que a portaria da prefeitura, né, que garante esse quantitativo para a enturmação, ainda coloca que se houver necessidade de vaga, a creche ou a escola podem traçar uma estratégia para colocar mais, né? Então não tem uma política de construção de unidades. Por mais que o prefeito coloque os EDIs como carro-chefe, está muito aquém ainda, né, o programa de construção de novas unidades escolares. A rede municipal do Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto, tem uma assembleia, nós estamos em estado de greve. Então, dia 8 é a assembleia onde nós vamos definir se entraremos ou não em greve, né? Pelas últimas assembleias, a tendência é que se entre em greve. As reivindicações que nós temos, elas são grandes. Primeiro é a lógica contra a meritocracia, essa discussão que a Andréia aplicava. Nós queremos uma escola onde os profissionais possam ter autonomia pedagógica, onde eles possam desenvolver o seu trabalho de acordo com a realidade de cada aluno. Nós não queremos que o governo paute a qualidade do ensino via uma avaliação externa. Para nós, se o governo quer de fato um índice para verificar a realidade das escolas, da qualidade das escolas, esse índice tem que ser em cima do salário dos profissionais, né, da carga horária, se há tempo para o planejamento, se a escola tem uma estrutura adequada para que você possa praticar o estudo, né, se você tem laboratório de ciência, laboratório de informática, enfim, uma série de indicadores que para nós são muito mais importantes do que as provas. A segunda discussão é do plano de carreira unificado, né? Nós somos uma categoria de profissionais onde não há valorização. Veja bem, Luiz, um professor do município do Rio, se fizer mestrado, ganha um valor de basicamente cento e poucos reais a mais. Se ele fizer o doutorado, ele não ganha nada mais por isso, né? Então nós reivindicamos um plano de carreira para a categoria. Qual é o peso do professor hoje no município? Um professor agora que entre o básico, de PEI. O PEI que geral são 22 horas e meia, não tem concurso de PEI, para 40 horas deve estar ganhando uns 1.300. Por aí. É difícil, né? Que é o professor da educação infantil. É complicado. Mas tem um dado que é mais importante, porque nas escolas nós temos funcionários. As merendeiras, por exemplo, elas ganham um vencimento menor do que o salário mínimo. Então, com vencimento, auxílio transporte, tudo isso, como dá um salário menor do que o salário mínimo, o governo é obrigado a colocar uma complementação para chegar que o salário, salário dos mínimo. Funcionários é comum, não cheguem ao salário mínimo. Isso é, infelizmente, isso é comum. Aquelas no educadoras que garantem a alimentação do futuro da nação ganham menos que um salário mínimo. Olha, nós falamos tanto dessas questões estruturais e das questões operacionais, e eu gostaria que você entrasse agora também, André, porque vamos entrar nessa área pedagógica, na área didática, porque isso é que eu acho que é a alma, né? De tudo que nós estamos falando, a gente está falando da estrutura, a gente está falando do corpo. Agora vamos entrar na alma, falamos até do estômago agora. Eu queria destacar, ainda no relatório, a questão que os próprios estudantes, né, apontam, que é como necessidade estrutural da sua escola, ventilador na sala, né? Que é uma das maiores reivindicações aqui. Então, se você pensar Rio de Janeiro, o calor desta cidade, né? Na maioria do ano letivo. E os estudantes pedem ventilador, quer dizer, não há nenhuma apropriação do direito a um ar-condicionado na sala de aula, quer dizer, um já espaço... Já há uma lei que garante a climatização. Decente, né? A climatização não chegou ainda, assim como um texto de planejamento que é fundamental para qualquer desenvolvimento pedagógico razoável, né? Porque não basta também... Tudo isso que a gente está falando, por exemplo, tempo de planejamento, ar-condicionado na sala de aula, eu queria destacar que o CIEP, embora tenha dificuldade de acústica, ele tem um tamanho de sala de aula fundamental para um trabalho pedagógico, quer dizer, uma sala de aula que te permite organizar os alunos em grupos de trabalho, que tem uma pia dentro da sala para você trabalhar com arte. É ampla, né? Ele do ponto de vista do tamanho da sala, ele é muito bom nessa para responder estruturalmente a questão da organização da sala. Ele tem a dificuldade acústica absurda, né? Mas que também estão nas outras escolas que não são próprias, né? Foram adaptadas para a escola. Mas, então, tudo isso que a gente está falando é porque a gente tem desde 1960 uma discussão nesse país que é o dinheiro público para a educação pública e a defesa de uma escola pública de qualidade para todos. E quando a gente fala para todos, aí é para todas as classes sociais. Quando a gente trabalha com uma escola que é dirigida para as classes populares, quer dizer, você trabalha com uma ideia de formação, que não é a nossa, de professores, né? Eu também já fui professora da escola básica, da escola pública, mas você trabalha do ponto de vista da governança com uma ideia de uma escola precarizada, para aquelas que são as classes populares, são pobres, para que precisam de ar-condicionado na sala de aula? Essas coisas têm que mudar. Nós temos que ter uma escola de qualidade para todos, que todos, todo, toda a população do Rio de Janeiro possa procurar. Pega quem paga escola particular hoje, tira essa despesa, assim como tira do plano de saúde da, sua, da, da sua vida, e vê o quanto ter, né, você melhora a sua situação. Quer dizer, nós temos que ter saúde pública e educação pública para todos e de qualidade. E qualidade não pode ser representada pelo IDEB. É, não só... É porque toda a lógica do IDEB está numa premissa falsa. Você, professor, hoje, pega dois estudantes na sua sala, verifica o processo de aprendizagem do estudante A e do estudante B. São muito diferentes, eles estão tirando a mesma nota na prova. Então, a prova, a avaliação externa, ela não é capaz de medir o conhecimento que o aluno está adquirindo na escola. Isso é uma premissa falsa. Quando você vai observar crianças com as mesmas notas, você vê processos muito diferentes. Então, além de tudo isso que é péssimo, que a gente já discutiu aqui, que a avaliação externa provoca, ela tem uma questão que a Suzana tocou, que é fundamental, a perda de autonomia do professor. Quer dizer, você acaba tendo na escola, não hoje, porque hoje você ainda tem um professor que veio de uma outra trajetória, de uma outra formação, que na universidade ele tem acesso, apesar de que os professores dessas escolas do segundo segmento do ensino fundamental são professores com pouca formação pedagógica, porque as licenciaturas têm uma carga horária muito pequena, né, nesse sentido, da formação pedagógica do professor de matemática, de ciências, das áreas específicas, né? André, só, desculpa, só retornando àquele pensamento que você teve inicialmente sobre a questão dos ventiladores, só, desculpe, cortando você um pouco, a gente também tem que ter uma consciência um pouco que é a questão do vandalismo, tá? Muito desses equipamentos que são colocados nas escolas, não estou aqui como advogado de defesa nem nada, eles também são vandalizados, muitos são quebrados, muitos são destruídos, etc. Falta, na minha concepção e na concepção da equipe que visita, também a conscientização desses alunos sobre cidadania. E esse é um trabalho que o tribunal tem feito. Vou te dar um exemplo bem claro a respeito disso. A questão da alimentação escolar. Nós fazemos uma entrevista com os pais em que a gente pergunta se ele tem conhecimento, se o filho come na escola ou não. E muitos dos pais afirmaram que preferem que seus filhos comam em casa, que abram mão da alimentação na escola. E nós fomos fazer uma pesquisa, nós fizemos um cruzamento de dados para saber a renda mensal desses pais. E 80% dos pais que preferem que seus filhos comam em casa só ganham um salário mínimo. E qual é a resposta? Nós fomos disso aí? É a falta de informação desse pai sobre a qualidade do produto que você tem na escola. Na escola. Então, hoje em dia, nós, a secretaria está fazendo uma campanha que chama-se Degusta Ação. É uma campanha em que um dia é convidado os pais para que eles façam a refeição na escola. E esse indicador dos alunos que comem menos na escola tem diminuído bastante, sensivelmente. Então, essa questão do aluno também de apontar os defeitos da escola, com defeitos de infraestrutura, muitas dessas escolas você tem um vandalismo, você tem a utilização, e você tem, coloca esse ventilador, ele é quebrado, coloca esse ventilador, ele é quebrado. E hoje os recursos que são encaminhados para a escola são recursos que não são muito grandes, então a diretora também não pode, a cada momento tá agora, incluindo isso. Agora, Marcos Vinícius, tipo, queria só fazer um adendo aqui. Quando foi criado e implantado o metrô aqui no Rio de Janeiro, dizia-se que o metrô não duraria 2 meses com ar-condicionado limpo, sim, daquele jeito, e o metrô está aí até hoje. E o metrô que segue a linha 2, que vai até a Pavuna, são carros novos, são trens novos e muito bem conservados. Conscientização, seja, público, e fiscalização. Sim, e o público banco, responde, né, também ao que lhe oferecem. Não, entendeu? Quer dizer, existe, a teoria da janela quebrada, né? Dos dois carros que são deixados, um no Brooklyn e outro em Palo Alto, na Califórnia. Os dois carros idênticos, mesmo ano, só que o Brooklyn foi vandalizado em 2 minutos e o do Palo Alto ficou lá, até que quebraram um vidro dele. Quando quebraram o vidro, ele quebra-se, foi vandalizado em 2 minutos também. Eu acho que sim, você tem que oferecer exatamente a qualidade, você tem uma infraestrutura de qualidade, mas você tem que conscientizar também o aluno também, que aquilo é dele, que aquilo pertence a ele. E isso entra no contexto então, amplo. É isso que eu acho que a escola também tem que conscientizar, que o tribunal tem feito essa conscientização com os alunos. Mas isso é importante também. A gente está ali também para criar, principalmente, cidadão. Vamos fazer o encerramento. Cada um tem meio minuto para encerrar. Você começa. Inclusive, gostaria que você falasse, Suzana, da questão da mobilização para o dia 7. E eu quero deixar o convite aqui para vocês voltarem aqui do CEP. Nas vésperas mesmo dessa Assembleia, para a gente conversar sobre essa pauta de reivindicações, tá? Nossa, obrigada pelo convite de estar compondo essa mesa hoje. Acho que fundamental aqui também é que a gente possa seguir essa discussão do sindicato, com a universidade, o próprio Tribunal de Contas, que essa é uma forma da gente envolver de fato os atores que podem estar modificando a educação. A gente não precisa de instituição privada para isso, não são todos pela educação, e sim aqueles que têm responsabilidade pela educação. E por último, convidar todos os ouvintes, dia 8 de agosto, às 10 horas da manhã, Assembleia da Rede Municipal no América, para decidirmos nossa greve. Ok, Adriano Zão, você agora, do INIS. Quero agradecer a oportunidade por participar e eu quero terminar com um convite à continuidade das mobilizações. Acredito que boa parte dos problemas que enfrenta a educação, a saúde pública no nosso país, depende de que a população, de que os trabalhadores, que a juventude repitam o que tem feito, se mobilizem, vão para a rua, a exemplo do que o CEP está fazendo, mobilizando sua categoria e preparando possivelmente uma greve para a partir do dia 8. E acho que é uma luta nacional em defesa da educação, que é a exigência para que o governo federal aplique imediatamente 10% do PIB para a educação pública. Repetindo, para a educação pública, não para financiamento... Para a educação pública. Exatamente. Não para financiamento e isenção de imposto de quem... que é mercantilizar o conhecimento que só a humanidade pertence. Andréa Fetzer. Eu quero agradecer o convite, quero provocar um pouquinho o Tribunal de Contas aqui, que é pensar se, terminando o ar-condicionado hoje, amanhã alguém consegue trabalhar naquele espaço, né? Tanto do TCU, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, quanto da Prefeitura, enfim, desses espaços, né? E queria provocar a inclusão nesse relatório de observações que também nos preocupam muito como pesquisadores na escola, que é os símbolos religiosos dentro da sala de aula, que é a leitura, que é a obrigatoriedade de reza ainda, né, seja evangélica ou católica ou o que for, a religião no início das aulas, quer dizer, que é a defesa de uma educação laica, né? E também no que se refere à alimentação, uma outra coisa que a gente observa muito é que muitas vezes a alimentação é servida em pratos de plástico, sem talheres ou colher, quer dizer, não é um espaço como a sociedade quer, né, comer, se alimentar em um espaço de convivência interessante, né, e que você vai se apropriando de outras... Legal, você vê que o assunto é pano para manga, né, como se dizia. O Marcos Vinícius, você agora pelo Tribunal de Contas foi provocado, né? Isso, primeiro agradecer a participação e segundo, o Tribunal de Contas não é contra a compra de ar-condicionados, muito pelo contrário. O que o Tribunal sempre defende é que a compra do ar-condicionado tem que ser precedida de uma ampla revisão na parte elétrica das escolas. As escolas do município hoje não comportam você comprar ar-condicionado simplesmente por comprar e instalar. Precisa fazer uma ampla revisão na parte elétrica. E segundo, eu queria dizer que a todos que querem saber mais, que querem ter mais informações, que acessem a página do Tribunal de Contas em www.tcm.rj.gov.br. Alguns dos números que a gente está discutindo aqui, dos relatórios, vão estar lá presentes. E agradecer e dizer que o Tribunal de Contas está sempre à disposição para poder participar desses eventos. Tá? Legal. www.tcm.rj.gov.br. Acesse e se informe sobre as escolas e o trabalho do Tribunal de Contas do município na área da educação. Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer muito grande conversar com vocês aqui. E deixo mais uma vez renovado o convite para a Suzana e o CEP voltarem aqui no começo de agosto. Um ótimo dia para vocês e até amanhã às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.